Fomos escolhidos por Deus. Entenda o propósito da sua vida. Base bíblica: João 15, 16, João 17, 17 e Malaquias 4, 2. Por que Deus permite certas coisas? Quantas vezes nos perguntamos, se Deus é Deus, por que Ele permite certas coisas? Essa é uma dúvida humana, que nasce quando enfrentamos dor, perdas e injustiças. Mas o Senhor, em sua sabedoria eterna, tem um propósito em tudo. Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Já fazíamos parte dos pensamentos de Deus. João 15, 16. O Senhor não apenas nos criou, mas nos chamou para fazer parte da sua história. Ele deseja um relacionamento profundo, como o que expressamos na oração do Pai Nosso, uma conversa sincera entre pai e filho. Qual o sentido da vida? O sentido da vida está em compreender o chamado de Deus para cada um de nós. Fomos escolhidos para sermos santos, para espalhar o testemunho de Jesus pela terra. João 17, 17. Quem é santificado pela palavra vive na verdade e reflete a luz de Cristo em um mundo que cada vez mais rejeita o que é santo. A história da mulher do fluxo de sangue, fé que restaura. Durante 12 anos, uma mulher sofreu com uma hemorragia. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos da época, mas nada resolveu. Pela cultura de seu tempo, era considerada impura, isolada, esquecida. Porém, quando ouviu falar de Jesus, algo mudou dentro dela. Determinada, ela enfrentou a multidão, superou o medo e tocou em Jesus. E o Senhor reconheceu aquele toque diferente. A cura que ela recebeu não foi apenas física, foi emocional e espiritual. Deus restaurou sua identidade, dignidade e honra. Ela foi chamada de filha, e a vergonha deu lugar à restauração. Assim como ela, precisamos agir com fé e perseverança. Vivemos tempos de alerta. Malaquias 4:2. Estamos vivendo tempos difíceis. O mundo se tornou corrompido e distante de Deus. A palavra nos alerta em Malaquias 4:2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Com Deus não se brinca. As cidades que não estiverem cobertas pelo sangue do Cordeiro sofrerão as consequências, como no Egito. O que acontece no mundo, e até mesmo no Brasil, é um alerta. Estamos vivendo o início do Apocalipse. Valorize o chamado que Deus te deu. Deus está chamando os seus filhos a permanecerem firmes. Valorize o seu chamado. Testemunhe, fale da palavra, viva o Evangelho com verdade. Deus vai honrar nós, mesmo em meio às lutas. Não serão tempos fáceis, mas quem perseverar até o fim será salvo. Reflexão final. Busque a Deus de todo o coração. Estamos aqui porque fomos escolhidos, amados e chamados para viver uma vida de propósito e santidade. Que o testemunho de Jesus continue se espalhando por meio de cada um de nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17.